Abra sua Bíblia comigo em Lucas 19. Lucas 19, capítulo 19, versículo 11. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Nós vamos continuar lendo, mas eu queria só fazer um parênteses aqui. Esta é a primeira de três ministrações. Hoje de manhã, hoje à noite e terça-feira, 20 horas. Nesta terça-feira, 20 horas, nós vamos reunir todos os líderes de célula, todos os que recebem célula numa casa, todos os que auxiliam de alguma forma uma célula, todos que gostariam de integrar uma célula, todos que gostariam de liderar uma célula, todos que gostariam de ter uma célula em casa. Terça-feira, 20 horas, nós vamos nos reunir aqui. Não deixa por nada que o seu líder falte, ou que faltem mais irmãos da sua célula. E terça-feira nós vamos finalizar, concluir. O que é o propósito do Senhor em algumas palavras que Ele tem nos dado? E vale a pena você ouvir, está lá na internet também, todas as ministrações do Retiro de Líderes, que mostram o Senhor nos convidando, convocando a erguer os olhos e mudar a nossa visão. Esse tempo de gratidão, de adoração ao Senhor, reassistir esse vídeo faz parte de um processo que, se a gente mergulhar, o Senhor vai falando conosco. Se a gente só tocar a pontinha do dedo, a gente vai ouvir muito pouco, a gente vai ser pouco afetado pelo que Deus está querendo fazer conosco, não apenas como igreja local, mas como filhos. E esse texto que eu comecei a ler faz parte do capítulo 19. O capítulo 19, no início dele, eu tenho uma das ministrações da conferência do Retiro dos Líderes, que é a visão da casa de Zaqueu. E agora, a seguir, depois que o Senhor trata de Zaqueu, ele fala uma parábola. E ele propõe uma parábola, e ele diz aqui no versículo 11, por que que ele propôs a parábola? Ele propôs essa parábola porque as pessoas estavam completamente equivocadas a respeito do reino de Deus. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus, eles estavam ouvindo Jesus falar o tempo inteiro, full time andando com Jesus, mas na mente deles havia um outro universo. Então eu fico pensando que, se Jesus, ministrando, não uma vez na semana, de vez em quando os irmãos viessem ao culto, não, mas ministrando todos os dias para os discípulos o tempo inteiro, vivendo com os discípulos 3 anos e meio, o tempo inteiro, se Jesus ministrando a eles, ainda assim, a mente deles estava totalmente desfocada, longe do que Deus estava dizendo, imagina nós hoje. Imagina o pastor Sóstenes ministrando, dizendo: olha, veja lá as ministrações do Retiro de Líderes, veja de hoje, a de amanhã, terça-feira. Imagina que, se Jesus ministrando, ainda assim, na mente dos discípulos, havia uma ideia completamente distorcida de tudo que o Senhor estava ensinando, muito mais comigo e com você hoje. Jesus está dizendo assim: eu vou ter que dizer uma parábola aos meus discípulos, porque eles estão completamente equivocados, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Bem, essa frase, Jesus dizendo que ele via que os discípulos estavam achando que o reino ia se manifestar imediatamente, parece positiva. Mas não é positiva. é negativa. Porque, na verdade, os discípulos estavam alimentando quase que escondidamente a expectativa de que Jesus ia chegar em Jerusalém, ia desbancar os sacerdotes, ia desbancar Herodes, ia desbancar Pilatos, ia desbancar todo o governo de Roma e ia assumir o governo. Essa era uma expectativa tão real no coração deles que Pedro arrancou a orelha do soldado. Porque talvez influenciado pelos essênios que andavam sempre com uma espada para a qualquer momento operar a guerra, o levante que ia tomar o governo do reino, Pedro também tinha uma espada lá guardada. Ele levantou e cortou a orelha do mal, que é agora que nós vamos nos levantar e vai dar a virada. Judas também pensava tanto assim, que ele foi lá e vou entregar. Provavelmente Judas tinha no coração, eu vou entregá-lo, eles vão prender, e na hora que ele ficar preso, ele vai virar a mesa. A expectativa dos discípulos era a expectativa mais natural, mais carnal, que todos aqueles judeus tinham. Deus vai responder, o Messias virá, vai acabar com Roma, vai mudar nossa história e acabou, nós vamos ser outra nação. E Jesus vendo que eles estavam assim, Jesus está indo para Jerusalém, a qualquer hora vai acontecer, ele vai assumir o trono lá, ele vai acabar com aquela cambada toda, ele vai mudar tudo. O reino vai se manifestar nestes dias. A expectativa dos discípulos era completamente diferente da expectativa e dos planos do Senhor. Então Jesus disse, eu preciso entrar com uma parábola. Irmãos, nós vivemos exatamente isso hoje. As nossas expectativas acerca da manifestação de Deus geralmente são equivocadas. Geralmente são prioritariamente voltadas para as nossas necessidades. Deus vai se manifestar. Eu vou me encher do Espírito Santo e vou falar em línguas e vai ser aquela emoção, os cultos serão avivados. Ou então, de uma forma bem rasinha, eu vou pagar as contas, Deus vai mudar, vai abrir as portas, eu vou ter aquilo, vou ter aquilo outro, vou ter... As nossas expectativas com relação à manifestação de Jesus geralmente estão equivocadas. As minhas expectativas como pastor de igreja, você pode estar certo disso, muitas vezes estão equivocadas. Então Jesus diz, eu vou entrar com uma parábola para ver se eu consigo comunicar a eles uma visão um pouco mais próxima do que realmente está acontecendo. Eu poderia dizer de uma forma quase que tola, a minha expectativa é de que os irmãos ouçam as ministrações do retiro dos líderes, que os irmãos ouçam esta ministração, que os irmãos ouçam novamente a casa de Zaqueu, que os irmãos ouçam a ministração de hoje à noite, que os irmãos venham terça-feira e ouçam a ministração de terça-feira e que compreendam. Mas Jesus não fez como eu tolamente acho que faria. Segundo a minha expectativa, segundo uma tentativa de persuadir com uma mensagem, Jesus trouxe uma parábola. E na parábola ele diz assim, certo homem, nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Minas é a tradução no português mais próxima do som da palavra que estava no grego. Porque a palavra que estava no grego é Minas. Mas não tem nada a ver com Minas que a gente conhece hoje. Poderia ser minas explosivas, poderia ser minas de ouro, mas na verdade, minas aqui é uma medida de valor. O senhor, este senhor, pôs na mão de cada um dos servos uma quantidade de dinheiro, de recurso, para operar nesse mundo. O Senhor colocou na mão de cada um daqueles servos dons, talentos, recursos naturais, recursos espirituais, e disse assim: eu vou me apropriar de um outro reino, por isso eu vou me ausentar da minha terra por um tempo, e eu vou deixar na mão de vocês esta obra. Peguem as minas que vocês receberam e negociem. Na nossa expressão bem moderna, contemporânea, a gente só pensa em comércio. Mas na verdade o que o senhor estava falando assim: faça uma mina virar muitas minas. Faça com que esse talento que você tem, que você recebeu, que esse dom que você recebeu, mesmo que você não acredite que recebeu, eu estou te dando, faça com que ele se multiplique. Bem contextualizado, nós poderíamos dizer: faça com que outras pessoas também tenham esse talento e multipliquem. Chamou os 10 servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos, não mais falando dos servos, agora Jesus está dizendo que os concidadãos daquele senhor, do proprietário da terra, os concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada, uma comitiva, uma congregação, um concílio, um grupo de anciãos, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Só isso aqui que aconteceu, um detalhe. Imagina que aquele senhor foi embora, pegou o seu avião, foi embora, deixou os 10 servos lá com minas, com recursos para administrarem e multiplicarem propriedades do Senhor, domínios do Senhor, o Senhor da terra. E quando ele foi embora, de repente chegou uma comitiva, chegou um grupo de anciãos, um grupo de pessoas daquela região, e disse assim: nós não queremos que o Senhor que deixou esse trabalho aí para vocês reine. Nós não temos nenhum interesse. Vocês estão sabendo disso? Ah, mas nós vamos trabalhar para ele, que ele deixou uma causa. Mas nós estamos dizendo a vocês que nós somos os anciãos dessa terra, nós temos domínio e autoridade sobre essa região, nós não queremos que ele prospere. Quando o Senhor voltou, bem, terminado o versículo 14, Jesus, na sua parábola, não falou mais nada acerca desta embaixada, desse concílio de pessoas que veio. Só deixou aqui registrado que havia uma pressão social, política, contextual sobre os servos. Vocês vão trabalhar com as minas que eu deixei com vocês, mas sabendo que ao derredor tem uma opressão, tem uma pressão, tem um intento de pessoas que não querem que a obra do Senhor de vocês prospere. É muito fácil de nós vermos nessa parábola a nossa realidade. O Senhor deixou nas minhas mãos, nas suas mãos, muitos talentos, muitas minas, muitos recursos. E nós vivemos numa terra para cuidar dos interesses daquele Senhor. E essa terra está cheia de embaixadas, de comitivas, de concílios, de congregações, de níveis de autoridade, que estão o dia todo dizendo: nós não temos interesse que o reino do seu Senhor prospere. Eu e você, no dia a dia, na agenda, nas atividades, nas dificuldades, nós estamos o tempo inteiro rodeados de uma embaixada, autoridades da terra, anciãos dessa terra, que dizem: eu não quero, você está sabendo, você vai trabalhar para ele, mas você está sabendo que nós não queremos que ele prospere. Quando ele voltou, verso 15, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro. Bem, essa expressão, depois de tomar posse do reino, é o jornalista trazendo a notícia. Apesar de toda aquela comitiva, dos anciãos da terra, das autoridades da terra, dizerem que nós não queremos que o seu rei prevaleça, ele voltou tendo prevalecido. Está escrito isso aqui. Apesar dos inimigos não desejarem que aquele senhor prosperasse, ele voltou tendo prosperado na sua missão. Ele foi e se apropriou de um reino. Ele venceu o maligno, o inimigo. Mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro. Eu e você vamos nos apresentar diante do Senhor. Que ele vai vencer o outro reino, pode ter certeza que vai. Que ele sabe que ao nosso redor tem muita pressão. Não precisa pensar que são as pessoas velhas, que é o governo, que... Não pense limitadamente. Todo tipo de pressão na mente, na alma, no corpo, nas finanças, nos vizinhos, na família, para dizer assim: nós não temos interesse que o seu Senhor prospere. Apesar de toda esta opressão, o nosso Senhor já prosperou. O reino já foi tomado. Mas ele volta e pergunta a nós. Chama os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. O que você fez, filho? Ah, eu orei, eu mandei muitos e-mails para o senhor, perguntando o que o senhor queria que eu fizesse com as minas que o senhor deixou comigo. Mas eu não consegui resposta. Eu acho que o senhor estava muito ocupado com a sua batalha lá, eu não consegui. Eu não ouvi um chamado, eu não ouvi o senhor falando assim: ah, faça isso hoje. O senhor poderia dizer a esse servo assim: não, mas eu não disse que eu ia estar com você o tempo inteiro e que você ia me perguntar tudo. Eu disse que eu estava dando a você níveis de autoridade, dons, talentos, recursos. Agora você vai decidir o que vai fazer com eles. Você já sabe que o que eu quero é que você os multiplique. Agora é você que tem que sair. Então ele conta de três servos. Respondeu-lhe o Senhor. Compareceu, versículo 16, compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 vezes mais. O Senhor me deu uma mina, ela rendeu 10 vezes mais. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O Senhor está falando de que a expectativa dos discípulos não podia ser apenas de Jesus tomar o reino das mãos de Roma. Apenas a terrazinha de Israel agora ter um novo rei judeu. O Senhor está falando de que quem se apropria dos talentos, dos dons, das minas que Deus deu e as faz multiplicar, tem uma herança na eternidade, governar sobre cidades. Nós poderíamos entrar aqui nesse estudo, irmão, que é escatológico, e destrinchar um mundo de possibilidades sobre o reino de Deus. Mas basta a nós saber uma coisa: Deus tem uma expectativa de que eu viva essa terra, nesta terra, de tal forma que quando eu for para a eternidade, eu seja um príncipe que governa sobre muitas cidades. Isso é real. Isso se chama reino. No reino de Deus, na eternidade, não estamos falando de céu nem de salvação, estamos falando de reino. No reino eterno de Deus, em que Cristo Jesus, seu Filho, é o Senhor absoluto, eu posso me tornar governador de muitas cidades. Mas isso não é uma viajação assim, não? Não está um negócio? Porque eu nunca ouvi falar desse negócio. Mas está escrito na palavra. Está escrito na palavra que os que vencerem vão ganhar galardões. Os que vencerem vão ganhar pedras preciosas, coroa. Vão governar sobre cidades. É muito estranha a ideia que os discípulos tinham do que Jesus estava fazendo. Só melhorar a vida deles. Como é muito estranha a ideia que nós temos hoje de que Jesus só vai melhorar as coisas terrenas. Como é também, obviamente, estranha para muitos a ideia de que existe uma eternidade e que nessa eternidade nós não vamos ficar tocando harpinha, batendo asas como anjo, e o resto da eternidade é só isso. Nós vamos governar. Governar. O universo se expande por segundo a uma velocidade impressionante. Novas galáxias, centenas e milhares e milhares e milhares de galáxias nascem todos os dias. Imagina a eternidade, o universo que Deus criou se expandindo. E eu e você vamos governar sobre milhares e milhares e milhares e milhares de coisas que Deus está construindo e que nós não temos a condição nem de imaginar. É o reino de Cristo. E o Senhor está dizendo: se você cuidar nesta terra dos dons e talentos que eu te dou, você será colocado sobre 10 cidades, sobre 20 cidades. Não se esqueça que essa é uma linguagem de parábola. É uma linguagem humana, limitada, para Deus nos fazer enxergar, mesmo que de longe, uma realidade espiritual indescritível. Indescritível? É essa a palavra? Então, Senhor, eu estou entendendo que eu estou nessa terra, que existe uma pressão ao meu redor para eu não dar tanto importância ao Senhor, que o Senhor não vai prosperar, que eles não querem que o Senhor prospere, mas que o Senhor vai vencer. O Senhor já venceu o outro reino e o Senhor voltará para arguir a minha vida, para questionar comigo, para conferir comigo o que você fez com os dons e talentos que eu te dei. O primeiro disse: rendeu 10, servo bom e fiel, te colocarei sobre 10 cidades. Versículo 18, veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. O Senhor disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Jesus está dizendo claramente: não se importe com as diferenças. Se um pode mais, se outro pode menos, se um alcança X, o outro alcança 10X, não se importe. Se você tiver multiplicado o talento que eu te dei, eu vou te colocar sobre outras cidades. Você não precisa ser aquele ministro que fez e bombou no mundo inteiro. Você pode ser um servo simples, que lá no seu bairro fez uma obra aparentemente pequenininha, mas multiplicou os talentos. Você vai reinar sobre algumas cidades. Versículo 20, veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada em um lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Se sabias que eu sou um homem rigoroso e que tiro o que não pus e ceifo o que eu não semeei, por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. O senhor não está dizendo que ele é assim, rigoroso, tira o que põe, ceifa o que não semeia, não. O Senhor Jesus não é assim. O Senhor Jesus está dizendo que aquele servo tinha essa ideia dele. Se você tinha essa ideia acerca de mim, então você tinha que desenrolar sua mina do lenço e, no mínimo, colocá-la nas mãos de alguém que sabe multiplicar. Isso aqui fala demais para mim, irmão, dos lugares que eu não posso ir, das coisas que eu não posso fazer, das minhas limitações, das minhas circunstâncias, mas eu posso colocar os dons e os tesouros que Deus me deu para multiplicarem. Não há limites, não há justificativas, não há desculpas. Se você faz muito, vai reinar. Se você faz pouco, vai reinar. Se você não consegue fazer nada, você consegue fazer alguma coisa. De tal forma que os dons e talentos que Deus te deu sejam multiplicados. Por que você enrolou o seu talento num lenço? Sabe o que isso me diz? O cuidado só com a minha vida. Eu só estou preocupado em cuidar de mim, em me guardar, em resolver as minhas coisas. Jesus propôs esta parábola porque os discípulos estavam com um conceito errado acerca do reino. E o conceito dos discípulos acerca do reino era que Jesus ia resolver o problema deles, ia cuidar só do povinho ali reunido. Eles não conseguiam enxergar até aquele momento que o projeto de Deus era muito maior. Como nós não conseguimos enxergar muitas vezes que é verdade, que haverão cidades, que haverão instâncias e que Deus vai colocar alguns dos seus filhos governando sobre instâncias. Alguns terão coroas, galardões, muitas pedras, outros não. Nos prende demais só pensar em salvação. Salvação, não salvação. Salvação, não salvação. Isso é muito pouco ainda. Eu preciso me lembrar que o Senhor a quem eu tenho cultuado, a quem eu tenho servido, o Senhor que me salvou, deixou uma parábola para mudar a nossa forma de ver o reino, de ver a sua atuação, de ver a expectativa do coração dele. Este Senhor deixou na minha mão, na sua mão, alguns talentos. E a única coisa que eu não posso fazer é embrulhá-los num lenço e entregá-los tudo protegidinho para o Senhor. Está aqui, ó, do mesmo jeito, guardadinho. Eu venci tudo, paguei tudo. Minha família, formei meus filhos, a casa está tudo em ordem, comprei minha kitnet, ó, ainda que eu estou. Tudo redondinho, não mexe que estraga. Está aqui, então, o Senhor de volta. Então o Senhor respondeu a ele: se sabias que eu era assim, por que não puseste o meu dinheiro no banco? Tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. As pessoas responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, a embaixada que veio pressionar você, te angustiar, te preocupar, te fazer ocupar o tempo, não com as coisas do Senhor. A embaixada que veio para roubar sua visão, para roubar sua emoção, sua expectativa, suas motivações, trazei-os aqui. Então trouxeram aqueles que haviam dito aos servos: ó, nós não vamos deixar você fazer a obra não, executai-os na minha presença. E aqui nós podemos ter certeza, irmão, que qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer opressão, qualquer cansaço, um dia Jesus vai chamá-los assim: agora você mesmo, Sóstenes, destrua-os. Autoridade tem a ver com o que ele disse lá no capítulo 6: busca o meu reino e a minha justiça, as demais coisas, tem um dia que eu vou trazê-las todas diante de você. Os inimigos, eu vou destruí-los todos. E ser crente envolve crer nisso daqui, a ponto de mudar a nossa forma de pensar acerca de Jesus. Ele está indo para Jerusalém. O reino dele está chegando, mas não diz respeito a um lenço com o qual eu envolvo minha vida. Diz respeito a multiplicar aquilo que Deus me deu na vida de outros. Queria convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Só o Espírito Santo pode fazer com que esta palavra venha em mim, no meu espírito. Mesmo sendo eu quem tenha ministrado, eu posso ser como uma mula que abriu a boca e falou algo, mas que nunca vai viver. Eu, Sóstenes, posso estar compartilhando isso daqui com você e não viver. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero apenas compartilhar, eu não quero muito menos ouvir sem viver. Espírito Santo, fala comigo quais são os dons. Nesta reunião e nesta série de ministrações com os líderes, e nós já sabemos que nesta igreja, quando falamos de líderes, falamos de todos os discípulos que querem seguir a Jesus. Nosso desejo é entender o coração do Senhor, a visão do Senhor para o reino. Esta reunião, terça-feira, tem o propósito de nós nos submetermos, mergulharmos no rio de Deus e nos submetermos ao seu mover, termos a mente transformada, o coração transformado, a agenda transformada, e terminarmos esse ano dizendo: eu avancei. Se o Senhor vier no meio deste ano, eu vou dizer: não tem lenço não, meu Senhor, eu não multipliquei muito, o outro ali multiplicou por 10, eu só multipliquei por 5, mas estão aqui as 5 outras minas. Quando chegarmos no final do ano, nós vamos poder dizer a Ele: Senhor, tem mais minas que foram multiplicadas. Ore ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu tenho uma expectativa para esta reunião terça-feira, não apenas por causa da reunião, mas porque o Senhor está mudando a minha forma de ver o reino. O Senhor está indo para Jerusalém. Quando o Senhor se assentar naquele trono, que a expectativa do meu coração, a volta do Senhor em Jerusalém, pisar os pés no Monte das Oliveiras, não será apenas a minha vida beneficiada, será o cumprimento do teu propósito. O outro reino vencido, os inimigos vencidos, e milhares e milhares e milhares, incontáveis minas brilhando glorificando ao Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, faça algo no nosso coração neste dia. Faça algo no nosso coração nesse dia. Convido você a levantar a sua voz e gerar a sua oração. Gere frases que são respostas a essa palavra que Ele nos traz nesta manhã. Senhor, nós colocamos nossas vidas no Teu altar, nesta manhã. Colocamos a vida dos nossos irmãos que não estão aqui, nesta manhã. E pedimos, Espírito Santo, como cantamos aqui, flua o Teu reino. Flua o Teu reino, Senhor. Voltarmos para casa, seja no almoço, seja na tarde, qualquer atividade, que o Senhor fale mais alto, que o Senhor cutuque mais forte, que o Senhor nos incomode como um sapo no estômago. Seja a palavra do Senhor o desafio no nosso espírito. Em nome de Jesus, dá-nos uma tarde abençoada. Quando retornarmos para te cultuar à noite, Senhor, que o Senhor continue nos guiando assim, Pai, na tua presença, porque será uma semana em que o Senhor vai nos ter mais. Nós vamos abrindo os lenços que arrumamos, e nem que seja colocar no banco, mas nós vamos ver nossos dons e talentos multiplicados, segundo o teu reino, em nome de Jesus. Ore com quem está perto de você, abençoando essa vida, mais uma vez.